vontade de lhe ver, eu vi falar. Saudade de lhe ver, eu vi cantar. Saudade de lhe ver, eu vi orar. Saudade de lhe ver, eu vi me guiar. Mas eu sei que você irmão, eu sei que você é muito mais que isso, irmão. Você é a luz que brilha em mim, a luz do amor que brilha em mim, a luz da paz que brilha em mim, a luz de Deus que brilha em mim, meus irmãos, e com os meus irmãos, com todos os seres e com saudade de lhe ouvir, lhe ver trabalhar. Saudade de lhe ouvir, lhe ver curar. Saudade de mas eu sei que você não é isso, irmão. Eu sei que você não é só isso, irmão. Eu sei que você é muito mais que isso, irmão. Você é a luz que brilha em mim, a luz do amor que brilha em mim, a luz da paz que brilha em mim, a luz de Deus que brilha em mim, e meus irmãos, meus irmãos, e com todos os seres e com o mundo. E se em algum momento minha mente desesperar por querer tão perto de você estar, e eu busque no silêncio do meu coração o elo pleno do encontro, a nossa união, que transcende a distância que existe entre nós. Você que no amor tanto nos ensina. por ti agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Deus. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Agradeço a ti, amado mestre. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Mestre, eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Eu te agradeço. Eu agradeço a Deus. Por ti agradeço. Por ti agradeço. Eu agradeço a Deus. Agradeço por ti, agradeço. Eu agradeço a Deus por ti, agradeço. Eu agradeço a Deus.